caminho verdadeiro, amigo. Só em ti, meu Redentor, vou confiar. Defende-me do mundo, do perigo. Ansioso eu te quero encontrar e levar-me para perto do teu grande e bondoso coração. Sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando pra Sião. Vem já, Senhor, com tua graça imensa, ajuda-me a levar a minha cruz, fazendo-me sentir real presença do Consolador Divino, ó Jesus. A minha esperança e contente eu desejo te seguir. A ti orando com perseverança, para que me guarde sempre de cair. Me levar-me para perto do teu grande e bondoso coração. Certo, com Jesus eu